Se o Senhor não for comigo, não vou conseguir. Enche o meu ser com teu poder. Ouve o meu clamor, Senhor. dar.